velho. Tô no sou de mais velho. Não passa com papel. Não passa com papel. Ai ai ai. Porque tchê. Eke. Eke. Eke. Eke. Eke. Eke. Eke. Eke. Alla lapsi mi cose. E vertigo. Stay nice. Andy Love. Because alla lapsi. Every day, not scared of sky. I'm a black snow wife. Temore me non chegue tardi. Temore me non chegue tardi. Temore me non chegue tardi. Trabalho tem que ter atividade. Se você está pensando pequeno, creio que ficará no terreno. No posto temos bolo gordo. Muito chapa pra gastar com todos. Vai, o piti. Ai, ai, ai. O piti. Ele está, né? O piti. O batalha. O piti. É vamo. Ai, ai, ai. O piti. Ele tá, né? Que de pouco na beca, xê. Xê, três.